Ficheiro 27, página 237. Amy Elliott Dunn, 21 de outubro de 2011. Entrada de diário. A mãe de Nick morreu. Não tenho podido escrever porque a mãe de Nick morreu e o filho ficou sem amarras. Gentil e tenaz, Maureen. Andou de pé e a mexer-se até dias antes de morrer, recusando discutir qualquer tipo de abrandamento. Quero apenas viver, até não poder mais, dizia. Tinha começado a tricotar gorros para outras doentes que faziam quimioterapia. Ela própria tinha dito basta, basta, basta, após uma sessão. Não havia interesse em prolongar a vida, se isso significava mais tubos. Por isso hei de recordá-la sempre, rodeada de novelos de lã de cores vivas, vermelho, amarelo e verde, e os seus dedos a moverem-se, com as agulhas a bater umas nas outras, enquanto ela falava na sua voz de gato satisfeito, um ronronar profundo e sonolento. Depois, numa manhã de setembro, acordou sem despertar realmente. Não era Maureen. Tinha ficado do tamanho de um passarinho, de um dia para o outro. Só rugas e esqueleto, os olhos a percorrerem o espaço, incapazes de reconhecer o que quer que fosse, incluindo ela própria. Por isso, a seguir veio o hospício, um lugar alegre e suavemente iluminado, com quadros de mulheres de gorro e colinas de abundância, máquinas de venda automática e pequenos cafés. O hospício não se destinava a pô-la boa ou a ajudá-la, mas apenas a garantir que ela morria de forma confortável. E foi o que aconteceu. 3 dias mais tarde, de uma forma muito prosaica, da forma como Maureen teria querido, embora tenha a certeza de que ela teria revirado os olhos ao ouvir a frase da forma como Maureen teria querido. O velório foi modesto, mas agradável, com centenas de pessoas e a irmã, igual a ela, vinda de Omaha, a fadigar-se, como que por delegação de competências, servindo café e Baileys, distribuindo bolachas e contando histórias divertidas sobre Moe. Sepultámo-la numa manhã cálida e ventosa, com Gou e Nick a ampararem-se um ao outro, enquanto eu ficava por perto, sentindo-me uma intrusa. Nessa noite, na cama, Nick, de costas para mim, deixou-me pôr os braços à volta dele. Mas passado alguns minutos levantou-se e sussurrou: tenho de apanhar ar. E saiu de casa. A mãe sempre o estragara com mimos. Insistia em ir lá a casa uma vez por semana para nos passar a roupa a ferro. E quando acabava de passar, dizia: vou só ajudar a limpar. E depois de se ir embora, eu ia ao frigorífico e descobria que ela tinha descascado e cortado a toranja para ele, posto os pedaços numa caixinha. E depois abria o pão e via que a côdea tinha sido toda retirada, cada fatia devolvida, meia despida. Estou casada com um homem de 34 anos que continua a não gostar da côdea do pão. Mas eu tentei fazer a mesma coisa nas primeiras semanas, depois da mãe dele morrer. Tirava as côdeas ao pão, passava-lhe a ferro as t-shirts, fiz uma tarte de mirtilo pela receita da mãe. Não preciso que me trates como uma criança, Amy, a sério, disse ele, olhar para o pão de forma sem côdea. Deixava a minha mãe fazê-lo porque isso a fazia feliz, mas eu sei que não gostas desse tipo de coisas. Portanto, voltámos aos quadrados pretos. Aquele Nick, amável, carinhoso e apaixonado, desapareceu. Nick, impaciente, frustrado e furioso, está de volta. É normal procurar o apoio do cônjuge em alturas difíceis, mas Nick parece ter-se afastado ainda mais. É um menino da mamã, cuja mamã morreu. Não quer ter nada a ver comigo. Usa-me para fazer sexo quando precisa. Encosta-me a uma mesa ou sobre o fundo da cama e possui-me em silêncio até aos últimos momentos, quando emite alguns grunhidos rápidos. E depois larga-me, pôs a mão nas minhas costas, o seu único gesto de intimidade, e diz qualquer coisa para dar a sensação de que se trata de um jogo. És tão sexy que às vezes não consigo controlar-me. Mas diz isto numa voz inerte. Questionário. O seu marido, com quem partilhou outrora uma vida sexual maravilhosa, tornou-se distante e frio. Só quer sexo à maneira dele e no tempo dele. Você. A. Recusa-se ainda mais a ter sexo. Ele não vai ganhar este jogo. B. Chora e lamuria-se, exigindo respostas que ele não está pronto para dar, afastando-o ainda mais dessa forma. C. Tem fé que isto seja apenas uma fase menos boa num casamento longo. Ele está infeliz. Por isso tenta ser compreensiva e espera que passe. Resposta C, certo? Incomoda-me o facto do meu casamento estar a desintegrar-se e eu não saber o que fazer. Os meus pais, ambos psicólogos, seriam a escolha óbvia para falar sobre isto, mas sou demasiado orgulhosa. Eles não seriam bons a dar conselhos matrimoniais. São almas gêmeas, lembram-se? Para eles não há avales, só cumes. Uma única manifestação infindável de êxtase conjugal. Não posso dizer-lhes que estou a dar cabo da única coisa que me resta, o meu casamento. Haviam de arranjar maneira de escrever outro livro, uma censura ficcionada, em que a incrível Amy iria comemorar o casamento mais fantástico, perfeito e livre de problemas de sempre, porque se empenhou nisso. Mas eu preocupo-me o tempo todo. Sei que já sou demasiado velha para os gostos do meu marido, porque eu costumava ser o seu ideal há 6 anos. E por isso ouvi os seus comentários impiedosos em relação a mulheres à beira dos 40. Como as achava patéticas, demasiado apraltadas, a exporem-se nos bares, sem consciência da sua falta de atrativos. Regressava de uma noite em que saíra para tomar uns copos. Eu perguntava-lhe como é que era o bar, fosse ele qual fosse, e eram muitas as vezes que ele dizia: totalmente inundado de causas perdidas. O seu código para mulheres da minha idade. Na altura, com 30 e poucos, ria-me juntamente com ele, como se isso nunca viesse a acontecer comigo. Agora sou a sua causa perdida e ele está preso a mim, e talvez seja por isso que anda tão zangado. Tenho feito terapia com crianças pequenas. Vou até à casa da Noel todos os dias e deixo os trigêmeos acariciarem-me, as mãozinhas rechonchudas no meu cabelo, o hálito pegajoso no meu pescoço. Dá para perceber porque é que as mulheres estão sempre a ameaçar devorar os filhos. Estás tão giro que até dá vontade de comer. Embora às vezes me custe ver os seus 3 filhos a esfregarem os olhos, ainda com ramelas da cesta, enquanto vão em passo hesitante ter com a mamã, com as suas mãozinhas a tocarem-lhe nos joelhos ou nos braços, como se fosse um porto de abrigo, como se soubessem que estão em segurança. Ontem tive uma tarde particularmente carente em casa de Noel. Talvez tenha sido por isso que fiz algo estúpido. Nick chega à casa e dá comigo no quarto, de duche tomado. E não demora muito a encostar-me à parede e a entrar dentro de mim. Quando termina e me solta, consigo ver o beijo molhado da minha boca contra a tinta azul. Quando ele se senta, ofegante, na borda da cama, diz: desculpa, mas precisava de ti. Sem olhar para mim. Vou até junto dele e ponho os braços à sua volta, fingindo que o que acabámos de fazer era normal, um ritual conjugal agradável. E digo: tenho estado a pensar. Assim, em quê? Bem, agora podia ser a altura certa para começar uma família e para tentar engravidar. No preciso momento em que o digo, sei que é uma loucura, mas não consigo deixar de o fazer. Transformei-me na alucinada que fica grávida, porque isso irá salvar o seu casamento. É uma experiência humilhante, quando nos transformamos precisamente naquilo de que antes fazíamos troça. Ele afasta-se de mim, em sobressalto. Agora? Agora é a pior altura para começar uma família, Amy. Tu não tens emprego? Eu sei. Mas, de qualquer forma, eu ia querer ficar em casa com o bebê nos primeiros tempos. A minha mãe acabou de morrer, Amy. E isto seria uma nova vida? Um novo começo? Ele agarra-me por ambos os braços e olha-me diretamente nos olhos, pela primeira vez numa semana. Amy, eu acho que tu pensas que, agora que a minha mãe morreu, nós vamos voltar para Nova Iorque e ter bebés e que vais recuperar a vida que tinhas antigamente. Mas nós não temos dinheiro suficiente. Mal temos dinheiro que chegue para vivermos os dois aqui. Nem imaginas a pressão que sinto todos os dias para remediar a embrulhada em que estamos metidos, para conseguir o nosso sustento. Não sou capaz de o fazer para nós os dois e para mais uns quantos filhos. Tu ias querer dar-lhes tudo o que tiveste e eu não posso. Nada de escolas particulares para os pequenos Duns. Nada de aulas de ténis e violino, nada de colónias de verão. Ias detestar a nossa pobreza, ias detestá-la. Não sou assim tão fútil, Nidke. Achas mesmo que estamos no momento certo, agora, para ter filhos? Foi o mais perto que estivemos de discutir o nosso casamento e dá para ver que ele já está arrependido de ter falado. Estamos debaixo de muita pressão, querido, digo eu. Tivemos uns quantos problemas, e eu sei que muitos são culpa minha, mas sinto-me tão perdida aqui. E então vamos ser um daqueles casais que têm um filho para salvar o casamento? Sim, porque isso resulta sempre muito bem. Vamos ter um filho porque... Os seus olhos tornam-se escuros e caninos e agarra-me novamente pelos braços. Não, Amy, agora não. Não aguento mais um bocadinho de stress que seja. Não consigo lidar com mais uma preocupação. Estou a ir-me abaixo com tanta pressão. Vou dar em doido. Por uma vez, sei que ele está a dizer a verdade. Nick Dunn, desaparecida há 6 dias. As primeiras 48 horas são fulcrais em qualquer investigação. Por esta altura, Amy já tinha desaparecido há quase uma semana. Naquela noite, haveria uma vigília com velas no Parque Tom Sawyer, que, segundo a imprensa, era um dos lugares favoritos de Amy Elliott Dunn. Desconhecia que Amy alguma vez tivesse posto os pés naquele parque. Apesar do nome, não é minimamente pitoresco. Genérico, sem árvores, com uma caixa de areia que está sempre cheia de fezes de animais, é completamente anti-Twain. Nas últimas 24 horas, a história tinha-se propagado a nível nacional. Estava em toda a parte, de um momento para o outro. Deus abençoe os fiéis Elliots. Mary Beth telefonou-me ontem à noite, quando estava a tentar recuperar do interrogatório bombástico da polícia. A minha sogra tinha visto o programa Ellen Abbott e declarara que a mulher era uma pega das audiências, uma oportunista. Mesmo assim, tínhamos passado a maior parte do dia de hoje a definir uma estratégia para lidar com os meios de comunicação. Os meios de comunicação, o meu antigo clã, a minha gente, estavam a modelar a sua história e adoravam abordá-la pelo prisma da incrível Amy e do casal de longa data, os Elliots. Não havia comentários desagradáveis sobre o desmantelamento da coleção ou da quase bancarrota dos autores. Neste momento era só sentimentalismo barato para com os Elliots. Os meios de comunicação adoravam-nos. A mim, nem por isso. Já andavam a desenterrar motivos de preocupação. Não só as coisas que tinham transpirado, o facto de eu não ter álibi, a possibilidade de o cenário de crime ter sido encenado, mas também traços de personalidade. Relataram que, nos tempos de liceu, nunca tinha namorado nenhuma rapariga durante mais do que alguns meses e que era claramente um mulherengo. Descobriram que o meu pai estava em Comfort Hill e que eu raramente o visitava. E, por conseguinte, era um ingrato que votara o pai ao abandono. É um problema. Eles não gostam de ti, dizia Gou, após cada cobertura noticiosa. É um verdadeiro problema, Lance. Os meios de comunicação tinham ressuscitado o meu primeiro nome, que eu detestava desde a escola primária e que abafava no início de cada ano letivo, quando o professor fazia a chamada. É Nick. Eu respondo por Nick. Era o ritual do primeiro dia de aulas, cada vez que chegávamos a setembro. É Nick. Eu respondo por Nick. Havia sempre algum miúdo armado em esperto, que passava o intervalo a pavonear-se com ar pretencioso e a dizer com vozinha delicada: Olá, eu sou o Lance. Depois, o assunto era novamente esquecido até ao ano seguinte. Mas não agora. Agora estava por todo lado nas notícias, receada a sentença dos três nomes, reservada aos assassinos da pior espécie. Lance Nicholas Dunn. E não havia ninguém que eu pudesse interromper. Rand e Mary Beth Elliot, Gow e eu fomos todos à vigília no mesmo carro. Desconhecia a quantidade de informações que os Elliots andavam a receber, quantas malditas atualizações sobre o seu genro. Sabia que eles estavam ao corrente da encenação. Vou mandar lá umas pessoas da minha confiança. Irão dizer precisamente o contrário, que era claramente um cenário de luta, disse Rand, cheio de confiança. A verdade é maleável. Só precisamos de escolher o perito certo. Rand desconhecia as outras coisas. Os cartões de crédito, o seguro de vida, o sangue e Noel, a implacável melhor amiga da minha mulher, com as suas malditas acusações, abuso, ganância, medo. Ela ia aparecer no Ellen Abbott daquela noite, depois da vigília. Noel e Ellen podiam mostrar mutuamente a sua aversão por mim, a quem estivesse a assistir ao programa. Nem toda a gente sentia repulsa por mim. Na semana anterior, o negócio do bar tinha florescido. Centenas de clientes enfiados lá dentro para bebericar umas cervejas e depenicar pipocas no local que era propriedade de Lance Nicholas Dunn, o eventual assassino. Gow teve de contratar 4 novos rapazes para servir no bar. Ela tinha passado por lá uma vez e disse que não era capaz de lá voltar. Não suportava ver aquilo tão cheio. Malditos mirones, espíritos mórbidos, a beber as nossas bebidas e a trocar histórias sobre mim. Era asqueroso. De qualquer forma, raciocinava Gow, o dinheiro seria útil se... Se... Amy tinha desaparecido há 6 dias e todos estávamos a pensar nos se's. Aproximámo-nos do parque no carro silencioso, à exceção do constante tamborilar das unhas de Mary Beth no vidro. Quase parece um encontro de dois casais, riu-se Rand, num riso que raiava o histérico, agudo e estridente. Rand Elliot, psicólogo dotado, autor de best-sellers, amigo de toda a gente, estava a ir-se abaixo. Mary Beth tinha recorrido à automedicação. Shots de bebidas transparentes, administrados com absoluta precisão, suficientes para acalmar os nervos, mas não para perder a lucidez. Por outro lado, Rand estava literalmente a perder a cabeça. Quase esperava vê-la saltar disparada dos ombros, na ponta de uma mola, daquelas caixas surpresa. Cucu! A natureza tagarela de Rand tinha-se tornado maníaca. Mostrava-se desesperadamente dado com toda a gente que conhecia, abraçando polícias, repórteres, voluntários. Era particularmente chegado ao nosso elemento de ligação no Days Inn, um miúdo, desajeitado e tímido, chamado Donnie, que Rand gostava de reliar, ao mesmo tempo que o informava disso. — Ah, é só para te reliar, Donnie — dizia ele. E Donnie desfazia-se num sorriso alegre. Será que aquele miúdo não pode obter validação noutro lugar? Resmunguei uma noite destas para Gou. Ela disse que eu sentia ciúmes de a minha figura paterna gostar mais de outra pessoa. E sentia. Mary Beth deu umas palmadinhas nas costas de Rand enquanto caminhávamos em direção ao parque. E eu pensei em como gostava que alguém me fizesse aquilo. Um toque rápido. E de repente deixei escapar um soluço arquejante. Um rápido gemido choroso. Precisava de alguém. Mas não tinha a certeza se era de Andy ou de Amy. Nick, disse Gou, erguendo uma mão em direção ao meu ombro. Mas eu repelia. Desculpa. Uau, desculpa lá isto, disse eu. Que ataque mais estranho. Muito pouco próprio dos danos. Não há problema. Ambos estamos a ficar um bocadinho perdidos, disse Gou e desviou o olhar. Desde que descobrir a minha situação, ou seja, aquilo que tínhamos passado a chamar a minha infidelidade, tinha-se afastado um pouco. O seu olhar estava agora distante e o seu rosto constantemente pensativo. Eu fazia um grande esforço para não ficar ressentido com isso. Quando entramos no parque, as equipas de televisão estavam por todo lado, não só locais, mas a nível nacional. Os Duns e os Elliots caminharam ao longo do perímetro da multidão, com Rand a sorrir e a acenar como um dignitário de visita. Boney e Gilpin apareceram quase de imediato e foram atrás de nós como perdigueiros amigáveis. Estavam a tornar-se familiares, parte da mobília, e era claramente essa a ideia. Boney vestia a mesma roupa que usava em qualquer evento público. Uma sensata saia preta, uma blusa à riscas cinzentas, um travessão de cada lado do cabelo escorrido. Arranjei uma miúda chamada Bonnie Moroni. A noite estava quente. Debaixo de cada axila de Bonnie havia uma mancha de transpiração. Ela até sorriu para mim. Como se no dia anterior as acusações, eram acusações, não eram? Não tivessem existido. Eu e os Elliots subimos os degraus até um palco improvisado e instável. Olhei para trás, para a minha gêmea, e ela acenou-me e imitou o gesto de quem respira fundo. E eu lembrei-me de respirar. Havia centenas de rostos virados para nós, juntamente com máquinas fotográficas a disparar os seus flashes. Não sorrias, disse para comigo, não sorrias. A minha mulher observava-me da linha da frente, constituída por dúzias de t-shirts, a dizer: encontrem Amy. Gou tinha dito que eu precisava de fazer um discurso. Precisas de mostrar o teu lado humano e rápido. Por isso, foi o que fiz. Fui até ao microfone. Estava demasiado baixo, dava-me pelo meio da barriga. E ainda me debati com ele durante alguns segundos, conseguindo elevá-lo apenas 2 ou 3 centímetros. O tipo de avaria que normalmente me deixaria furioso. Mas eu já não podia enfurecer-me em público. Por isso respirei fundo, inclinei-me e li as palavras que a minha irmã tinha escrito para mim. A minha mulher, Amy Dunn, está desaparecida há quase uma semana. Não é possível transmitir-vos a angústia que a nossa família sente, o buraco fundo que o desaparecimento de Amy deixou nas nossas vidas. Amy é o amor da minha vida, é o coração da sua família. Para aqueles que ainda não a conhecem, digo-vos que é divertida, encantadora e gentil. É sensata e calorosa. É a minha companheira e parceira em todos os aspectos. Levantei os olhos para a multidão. E como que por magia avistei Andy com uma expressão desgostosa no rosto. Por isso voltei rapidamente a olhar para as minhas notas. Amy é a mulher junto de quem quero envelhecer e sei que isso irá acontecer. Pausa. Respira. Não sorrias. Gou tinha mesmo escrito estas palavras no meu cartão. Acontecer, acontecer, acontecer. A minha voz ecoou através dos altifalantes, rolando em direção ao rio. Pedimos que nos contactem se tiverem alguma informação. Esta noite vamos acender velas, na esperança que ela volte depressa para casa, sã e salva. Amo-te, Amy. Eu olhava para todo lado, menos para Andy. O parque cintilava com as velas. Dever-se-ia observar um momento de silêncio, mas havia bebés a chorar e havia um sem-abrigo trópico que estava sempre a perguntar: é, o que é isto? Para que é? E alguém lhe sussurrava o nome de Amy. E ele dizia ainda mais alto: o quê? É para quê? Do meio da multidão, Noel O'Thorne começou a avançar, com os trigêmeos atrelados, um escarranchado numa anca e os outros dois agarrados à saia, todos ridiculamente minúsculos para um homem que não passava tempo nenhum ao pé de crianças. Noel abriu caminho para passar com os filhos entre a multidão até chegar à beira do pódio, onde olhou para mim. Eu lancei-lhe um olhar furioso. A mulher tinha-me difamado. E depois reparei pela primeira vez na sua barriga protuberante e percebi que estava novamente grávida. Fiquei boquiaberto por um segundo. 4 filhos com menos de 4 anos. Deus nos acuda. E mais tarde, aquela expressão seria analisada e debatida, com a maior parte das pessoas a pensar que resultava de um golpe duplo de raiva e medo. Olá, Nick. A sua voz foi captada pelo microfone semi-erguido e chegou à assistência. Comecei a remexer no microfone, mas não consegui encontrar o botão para desligar. Só queria ver a sua cara, disse ela, desatando a chorar. Um soluço lacrimoso chegou novamente às pessoas ali presentes, todas a seguir aquilo com muita atenção. Onde é que ela está? O que é que fez à Amy? O que é que fez à sua mulher? Mulher, mulher, ecoou a sua voz. 2 dos seus filhos, alarmados, começaram a chorar. Noel estava a chorar tanto que não conseguiu falar por um segundo. Estava descontrolada, furiosa, e agarrou no suporte do microfone e puxou-o para o seu nível. Ainda pensei se deveria recuperá-lo, mas sabia que não podia fazer nada contra aquela mulher, vestida de grávida e com 3 crianças. Perscrutei a multidão à procura de Mike O'Thorne. Controla a sua mulher, mas não o vi em lado nenhum. Noel virou-se para se dirigir à multidão. Sou a melhor amiga de Amy. Amiga, amiga, amiga. As palavras ressoaram por todo o parque, juntamente com as lamentações dos filhos. Apesar dos meus esforços, a polícia não parece levar-me a sério. Por isso venho apresentar a nossa causa a esta cidade. Esta cidade que Amy adorava e que, por sua vez, adorava a ela. Este homem, Nick Dunn, precisa de responder algumas perguntas. Precisa de nos dizer o que é que fez à mulher. Bonnie partiu como uma seta da parte lateral do palco para alcançar. Noel virou-se e ambas se olharam olhos nos olhos. Bonnie fez um movimento frenético em direção à garganta da outra. Para de falar. À sua mulher grávida. E já ninguém conseguia ver as velas, pois os flashes disparavam como loucos. Ao meu lado, Rand fez um barulho como o silvo de um balão a perder ar. Lá embaixo, Bonnie pôs os dedos entre as sobrancelhas, como que a estancar uma dor de cabeça. Eu via toda a gente em instantâneos frenéticos que igualavam a minha pulsação. Olhei para a multidão à procura de Andy. Via a olhar fixamente para mim, o rosto rosado e contorcido, as faces molhadas. E quando nos olhámos, olhos nos olhos, ela articulou: idiota! E afastou-se aos tropeções por entre a multidão. É melhor irmos embora. Era a minha irmã, que aparecera de repente ao meu lado, a sussurrar-me ao ouvido e a puxar-me pelo braço. As máquinas fotográficas disparavam os flashes na minha direção enquanto eu estava ali, especado, como um monstro qualquer de Frankenstein, receoso e perturbado pelos archotes dos aldeões. Flash, flash. Começámos a andar, dividindo-nos em duas partes. Eu e minha irmã a fugir para o carro de Gou. Os Elliots, especados, de boca aberta, sobre o estrado, deixados para trás, entregues à sua sorte. Os repórteres atiraram-me com a pergunta vezes sem conta. Nick, Amy estava grávida? Nick, ficou aborrecido por causa de Amy estar grávida? E eu a sair rapidamente do parque, a baixar a cabeça como se tivesse sido apanhado por granizo. Grávida, grávida, grávida, com a palavra a pulsar na noite de verão ao compasso das cigarras.